lixo, lixo, lixo, lixo, luxo, nojo, crianças perdidas, sutiã de bojo. Eu sigo no dojo, quando era pivete só sonhava em ter um estojo, caixa de lápis de cor que tinha roxo. Irmão, essa vida não é pra frouxo, o mundo é duro, mas eu enfrentei e dei arroz. Protesto na Paulista em agosto, neguinho ficando rouco, o presidente foi deposto. Aumentaram o imposto, preço da gasolina virou ouro e o povo pagou o preço fazendo fila no posto. Novos mandamentos foram impostos, nova ordem mundial agora vai assumir do seu posto. Talvez você até pense o oposto, ou talvez você nem pense, seja só mais um boneco tipo louro. Sempre com o argumento tosco, só se ideia brilhante não reflete no meu raciocínio fosco. Deitado na rede de camisa social, vendo o sol da janela, infelizmente a virtual. Eu tô cansado em meio tempos difíceis. Vivemos em caixas com trancas invisíveis. Irreversíveis os danos que causamos. Quer destruir um planeta? Coloque um ser humano. Tamo no topo da cadeia alimentar. A pobreza alimenta o crime e a cadeia vai lutar. Nem todo ato passa e cês fazem passeata. Uns nazi tudo babaca, racista aqui no Brasil. Candidato a presidente ataca, já tem uma data. E a fala que se destaca é defender um fuzil. Os tempos são difíceis e é difícil ter tempo. Conecta na rede e não mais em sentimento. Onda de wi-fi, o surf é no hype. A alma passando fome e o ego comendo like. Não acha porque não existe ou procura onde não tem. Só ter bens te faz feliz ou cê é feliz fazendo bem. Ampulheta sufoca, areia movediça. Não vai comprar de volta o tempo que cê desperdiça. Headshot, é tiro na cabeça do sistema. Headlock, somos causadores de problema. Ainda tamo vivo sem algema. Headcop, headstop, headlock no sistema. Headshot, é tiro na cabeça do sistema. Headlock, somos causadores de problema. Ainda tamo vivo sem algema. Headcop, headstop, headlock no sistema. O Brasil tá tipo esse beat em estado grave, gravemente instalado por essa cidade. Cês choraram que seu capitão levou facada. E o brasileiro há 500 anos na sangria desatada. E ninguém fala nada, ninguém postula nada. Eu sinto muito, vocês são massa manipulada. Cês prendem Lula e soltam o AS. Cês soltam o Boy e o Rafa Braga que fica no prego. E nesses ministérios o privilégio vem do terno. E vocês incriminam a gangue do dedo amarelo. Um dia seus castelos vão cair tipo maquete. E nessa delação vocês fecham com a Odebrecht. É só nos clic-clac, nas urnas cês se perde. Esse cenário meu partido mais livre é o rap. Quer segurança, vocês comprem armas. Tô igual criança, vocês querem balas. Cadê o dinheiro? Pergunta pro Rocha Loures. Viver com dores ou viver só de favores. Minha zima é tipo gastrite, incomoda no estômago. Salve irmãs e irmãs, sou a bomba. O diabo é poderoso, mas no céu não tem maçom. Deus está conosco e não que Emmanuel Macron. Cabeças e bandejas vou servir igual garçom. Sou sangue ruim, não vai dar bom. Não vai dar bom mesmo, igual Al-Qaeda sul mesmo. Canetando com pincel atômico a megatons. Chego a Kenaton, mais do que em Atom cremos. O sol nasce pra todos, só em um bom governo. Escrevo linhas com tristeza ao ver o país voltar pra baixo da linha da pobreza. Riqueza de verdade depende do sobrenome. Voltamos a ficar perdido e tamo no mapa da fome. A maior dor do homem voltou a doer. Norte, Nordeste chora. Meus inimigos voltaram para o poder. Na era do Sérgio Moro, pobre não sabe onde mora. O capital é feroz, não irrite. O Ministério da Fazenda vai acabar declarando estado de sítio. Não deram para agora, sinta os amperes. Se teu rap não tem peso, por favor, não se altere. Headshot, é tiro na cabeça do sistema. Headlock, somos causadores de problema. Ainda tamo vivos sem algema. Headcop, headstop, headlock no sistema. Headshot, é tiro na cabeça do sistema. Headlock, somos causadores de problema. Ainda tamo vivos sem algema. Headcop, headstop, headlock no sistema.